Que delícia, cara! Fala, galera! Estamos começando mais um Bem-Amiches! Eu sou o Evandro, aqui comigo temos o Kotaka! Boa noite! O Flamer! Yo! Swist! Morreu. Ah, não, eu não tirei do mudo. Tô falando daqui a meia hora. Parabéns. Servini! Tão triste quanto Tritão. É isso aí, cara. Savage Dragon, velho. Grinch de Savage Dragon destrói o Natal. E também nosso convidado, Daniel HDR. Viajando. Viajando. Então, galera, hoje estamos aqui reunidos para vamos falar de viagem. Daniel HDR que escreve aquela coluna lá, o desenhista que prensa, né? Viajando. Sei lá do que tava falando. Não é as viagens que o Sigi faz, a gente vai falar dos perrengues de viagens reais. Viagem que você sai do lugar. É, as viagens que você sai de verdade. De um ponto a outro. Então... Que o seu corpo se move de um lugar a outro. Não apenas na sua mente. Vamos começar logo essa bagaça aí. Se meu som sumir, você já sabe o que aconteceu, né? Então... galera, deixa eu começar aí com... Galera, deve ter bastante história aí de perrengue em viagem. Vou começar pedindo pro nosso convidado, né, nosso padrinho. HDR, diga. Pode começar com as tuas histórias aí. Lembra? Tuas causas. Lembra de alguma furada aí. Tuas furadas. Bom, então assim, comecei a desenhar pra fora, pro exterior, né, lá por 1995. E a primeira vez que eu comecei a trabalhar lá pra fora, eu não tinha computador, não tinha nem fax pra mandar a droga dos layouts. E naquela época os desenhistas brasileiros eram agenciados pelo estúdio Art Comics, né? Que tinha lá o escritório deles, que depois virou Editora Mitos. E a maioria dos caras, às vezes, pra conseguir fechar a edição a tempo, ficavam lá, ficavam trabalhando no estúdio e às vezes ficava lá durante a semana, ou fazia as páginas e depois ia pra casa no fim de semana e tal. E aí, a primeira edição que eu fiz, cara, eu fui pra São Paulo, pá, tava empolgadaço, assim, cara, do caralho, velho, vou desenhar um gibi e tal, pro exterior. É, até era uma edição da Red Sonja, na época que ela saía na Marvel, e eu não sabia desenhar um cavalo sequer. Aí eu levei uma mochila... É, cara, eu com o cu na mão, né, velho, puta, desenhar cavalo, cara, gibi, deve estar cheio de cavalo a história. Aí eu levei uma mochila só com Espada Selvagem de Conan e revista de equitação que eu consegui em loja de revista usada, essas coisas. E na outra eu levei minhas roupas, tá, porque eu ia ficar lá 2 semanas, né, em São Paulo. E, cara, eu fui de ônibus e não foi... A primeira vez que eu fui pra São Paulo de ônibus, 18 horas no lombo, tá ligado? Nossa, caralho! E eu sentei no último banco lá do fundo. Dei a sorte. Tu pegou a porta do banheiro, do lado do banheiro. Exato. Puta que pariu. Calma. Mas isso não é o problema. Tem outra história com o banheiro. Mas calma. Vamos por partes. Eu fiquei nesse banco da viagem, lá no fundo. Dei a sorte do assento do lado não ter sido comprado. Então eu pude botar a minha mochila ali e tal. E aí eu me lembro que eu tava com o meu Walkman, né, com fita cassete. Tava ouvindo lá. Aí essa referência para quem conhece música e vai entender o dramático da coisa. Tava ouvindo Music for the Masses do Depeche Mode. Última faixa. Era a Pimp, certo? Que é toda com piano e toda terrorzão, assim. Termina no eco, assim. Aí eu começo a ver um... cavalo andaram aqui, cara. Calma, escuta. Começa a ver um... que porra é essa? Eu reclinei o banco e eu fui um pouquinho mais, assim, sabe, pra conseguir ver os dois últimos bancos da fileira oposta. Tinha um casal transando dentro do ônibus, cara. Da mina cavalgar o cara, tá ligado? Porra, nesse nível? Ai, tipo, pera, eu fiquei... Cara, eu fiquei... Não acredito, cara. E eu fiquei só de canto, assim. Sabe, a poltrona reclinou? Dava pra ver na fresta, assim, entre a poltrona que não tava reclinada. E, cara, ela desceu... Ela desceu por baixo do cobertorzinho, cara, que eles estavam usando, o casal. E deve ter feito bola gato lá embaixo. Caralho. E aí chegou uma hora que teve uma pessoa levantou pra ir no banheiro. A mulher parecia... Sabe aquele estoletão que emerge da água do nada? Assim, ela saiu debaixo do cobertor, cara. E aí a pessoa entrou no banheiro e eu acho que eles... Ela deu top ali, né? Encerrou o serviço. E a gente chegou perto, acho que era de Sombrio, cara. Sombrio, Santa Catarina. Eu não me lembro qual era o município que tinha uma parada, mas era em Santa Catarina. E aí, tá, a galera toda desceu do ônibus pra ir comer. Né? Eu acho que era no Paraná, agora eu não tenho certeza. Bom, pela vibe de história, o lance era comer no ônibus mesmo, né, Daniel? Não, claro. Aí eu desci, cara. Eu desci, peguei um lanche pra mim, né? Fiquei sentado. E ficava olhando a cara daqueles dois filhos da puta que desceram também. E foram pegar no buffet, né? Alguma coisa pra comer. Estavam lá com aquela cara de cu, sabe? Comendo, tudo descabelado. Eu falava. Ah, seus filhos da puta, eu sei o que vocês fizeram. Aí, voltamos pro ônibus, cara. Voltamos pro ônibus, acho que eles ficaram cagados, que eles não iam conseguir mais. Eles não fizeram mais nada a viagem inteira. Eu fiquei frustrado. Pô, ah, pior que é o gibi da Red Sonja, que nem transa, né, cara? Nem pra pegar. Exatamente, cara, exatamente. Referência do dirigindo. Eu tô imaginando a HDR pensando assim, eu vou reclinar devagarinho, ninguém vai notar. Na hora que ele aperta o alavanca, quase que ele... O banco, o ônibus todo vira pra trás, saca? Não, o pior, cara, é que eu ainda fiquei de olho pra ver se eles iam fazer alguma coisa e já faltava o quê? Faltava 12 horas de viagem ainda. Puta merda. Nossa, 12, 10 horas de viagem. Nem pra falar que, tipo, bateu. Eu cheguei em São Paulo. Cara, eu cheguei em São Paulo um bagaço, cara. Eu fui pra Brasília. Foi de madrugada a viagem, cara. 18 horas. 18 de horas? 18, cara, é horrível. Eu acho que o nome da empresa era Penha. Não me lembro. Penha. Só escrito Penha na bunda, cara. Uhum. E tanto tempo que fica sentado naquela merda, cara. Cara, eu fui pra Brasília de ônibus. Eu lembro que eu tô chegando, assim, naquela cidade satélite. E eu tava todo quebrado, tipo um ônibus bom, um ônibus leito e tal, no fundo tinha aquelas aguinhas, mineral pra você pegar e tal. Grande bosta. grande merda, mas é assim, aquela água confortável, que acaba com o cara. Sabe? Era um ônibus confortável, com ar-condicionado e tal. Aí tipo, eu voltei o banco no lugar e falei assim, cara, eu tô fudido, eu tô todo quebrado. Aí do lado, assim, passou uma condução de pessoas que vão trabalhar em Brasília. Cara, era gente ponto zip. O povo tava com a barriga colada no vidro, sabe? Eu olhei, tipo, porra, não tô tão ruim. É, a vida ensina. Banho de sangue pra todos. Banho de sangue pra todos. Eu já vi, cara, ônibus assim, galera entrando, gente quase saindo pra fora, cara. Vem, vem, vem que tem espaço, vem que tem espaço. Ah, mas você dá pra ver gente transando dentro do ônibus, cara. Ah, não, para, é. Velho. Os caras devem pensar assim, nossa, ou o casal tá muito, sabe, no fogo. Ou eles pensam assim, nah, cara. E eu não sei se era casal, cara. Eu não sei se entraram junto. Eu tava cagando, cara. Se era um homem e uma mulher, se eram dois caras cabeludos. Não, era um casal, era um casal, era um casal de sexo oposto, sim. O fato é que eu não cheguei a reparar neles quando eu entrei no ônibus. Sabe? Eu segui ouvindo ali minha música, fiquei de boa, cara. E quando parou a música que eu percebi que os caras já estavam... Velho, tinha rolado preliminar, tinha rolado rodeio, tinha rolado pirucóptero. Deve ter tudo, cara. E aí, puta, velho. Feito o pessoal, tipo, o pessoal que curte fazer uns bagulho assim, mais perigoso, tá ligado? Fica mais... Não, é apimentado. Certamente, velho. Não, pros caras terem comprado o último banco do ônibus, cara. No final lá, depois ainda do banheiro, sabe? Não, era caso pensado. Os caras já foram já pra entrar no clube da milhagem, já, cara. Cara, quando bate a vontade, cara, você pode estar até no meio do ônibus. Vamos dar um jeito, né? Não é. Não... Você pode até sentar em cima da roda, né? Pra pegar coberto. O lance do amortecedor. Se a coberta tá na mão ali. Faz parte. Ó, e pelo jeito, então, temos uma história interessante aí, né? Pra você tá falando assim. Não, eu só posso dizer que Brasília é uma viagem muito longa, só isso. O menino Godoc é um menino direito, ele foi até Brasília lendo a Bíblia, tá? Ajoelhou, tem que rezar. Vai lá, Godoc, fala aí. Pô, sorte que não passou nenhuma pedra, alguma coisa, porque se ela estivesse lá embaixo ainda fazendo bola gato nele, não. Se desse um buraco na estrada, deu, né, velho? Deu um nhaque ali, deu. Imagina se capota um ônibus, cara. Daí sim é o banho da Madame Bathory lá na emergência. Cara, eu vou lembrar. Ia ser foda esses dois mortos assim, encontrar eles nesse não, estado, cara, tá ligado? Tipo, não morre a forma os dois. Não morre os dois. O cara vai parar no UTI sem o pau, porque, né, alguém mordeu ele fora e a mina engasga e morre, cara. Acabou. Objeto estranho na garganta, sufocamento, cara. Acabou. Objeto estranho. É. Vai lá, Godoc, vai lá. Pô, eu vou lembrar de uma história quando eu era moleque. Na primeira vez que eu fui na praia. Foi na praia? Não. Primeira vez que eu fui em Aparecida do Norte, cara. Pior ainda. Coral de Minas Gerais, hein? Que lugar maravilhoso. Pior ainda. Primeira vez que fui em Aparecida do Norte, cara. É, a gente foi com um casal de amigos. Pra mim é, né? Foi meus pais, no nosso carro e tal, sendo guiados por um casal de amigos. E esse casal de amigos, a gente foi com eles na praia também e tal, e é um casal bem xarope. E o cara tem mania de sair correndo na estrada, tipo, foda-se se ele tá guiando outra pessoa. E ele disparou na frente, e a gente perdeu o cara de vista. E meu pai enfiou na bifurcação no lugar errado. E a gente tá andando numa estrada deserta, assim, não passa carro, não tem sinalização, é só um tanto de curva e floresta dos dois lados. E a gente tá no lugar errado, vamos procurar alguém pedir informação, vamos procurar. Aí meu pai concordou, olhando em volta, assim, quando vê, achou um tiozinho cortando lenha, de longe, assim, paramos no acostamento, meu pai abaixa o vidro do Escort, na época era o Escort. Tinha que passar por Lorena pra chegar em Aparecida. É quem que vai por Lorena? E o cara cortando lenha. O cara cortando lenha. Senhor! Meu pai banando os braços, né? É quem que vai por Lorena? Aí o senhor olha assim e chacoalha os braços. Aí meu pai gritando do lado loucamente. Lorena, é por aqui, Lorena. E o tiozinho abanando os braços também loucamente, como numa possessão demoníaca. Lorena, é por aqui. E o tiozinho chegando perto e nada dele falar. Quando vê, cara, o tiozinho chegou perto. É aqui que vai pro Lorena. E o tiozinho... Era surto puro. Caralho, cara. Velho. A única pessoa que a gente achou pra pedir informação na estrada era surdo mudo. Caralho, cara. Eu olhei pelo espelho do retrovisor, minha mãe é morena, cara, mas ela foi ficando vermelha, ela foi ficando vermelha, ela foi segurando pra não rir, segurando pra não rir. Meu pai enjambrou mais ou menos uns gestos ali, agradeceu o cara, entrou no carro. Mandou uns jutsu ali, cara. Foi assim, cara, a gente foi mudo pelos próximos 10 metros, passou 10 metros do carro andando, foi aquele... Pronto. Daqui a pouco tá meu pai encostando o carro de novo pra gente conseguir rir, cara, sem morrer na estrada. Chegamos a aparecer. Lorena! O cara começa a falar mais alto. Lorena, porra! Ai, é. Que merda, mano. Ai, ô, Vini, tu que é um cara que é um cara desestressado. Ai. Cara, eu cheguei de viagem hoje, né? Que eu trabalho em outra cidade, cheguei hoje. E por incrível que pareça, cara, parece que é muita praga, meu. Mas hoje não deu problema nenhum. Hoje eu só pra te não ter uma história fresquinha pra contar, né? É, mas, só pra foder o episódio, né? Não tem aquela tia que chega com fritura, comendo ônibus, assim. Agora, caralho, velho. Eu não sei se é uma cidade. Eu não sei se é porque é uma cidade de interior, e daí então, rola aquela vibe, tipo, galinha, véia fedida, criança chorando. Cara, sempre tem, velho. Sempre, sempre, sempre, sempre. Eu digo, tipo, eu já falei isso numa conversa no Skype, mas vou ter que dizer de novo. O problema não é, tipo, véia fedida e tal, porque a gente sabe que são pessoas que têm uma... Vamos lá, então, Zwist. É, né? Enquanto o Vini não vota. Eu só queria levantar uma coisa. Aqui, que é um podcast agora que o Vini saiu, mas ainda continua de maioria do Sul. Vocês têm mania de falar ônibus que para em tudo quanto é lugar de pinga-pinga. Pinga-pinga. Aqui a gente tem um nome assim um pouquinho mais delicado, um pouquinho mais carinhoso, chamado Catajeca. Ônibus que para em tudo quanto é lugar pra pegar duas pessoas e uma ovelha, a gente chama de Catajeca. Ou então o cara desce no bairro dele, que é o quê? Uma porteira, uma fazenda e um ponto de ônibus. Cara, aqui é direto assim, cara. Para no meio da estrada, você olha, pô, cadê? Só tem uma porteira. E o cara tá indo em direção à porteira. O cara vem que vai. Não, aqui é vapinho. Pinga-pinga é pior, velho. Puta merda, cara. É pior viagem que o cara pode fazer é tu pegar um ônibus que para em 500 mil lugares, mano. Mas o... Cara, não é segredo que eu sou um cara de cidade grande. Não tô acostumado com horizonte, né? O horizonte pra mim era um mistério. Eu olhar pro lado assim, não ver uma casa, não ver um prédio. Então quando eu fui pro interior um tempo atrás, quando eu era moleque, a gente tava indo de Sertãozinho pra algum lugar aí de Minas, eu não sei onde. Aí a gente parou na metade do caminho, eu não sei porquê, meu tio parou o carro, falou pra mim e pro meu primo. Olha só, moleque, dá uma olhada lá pra aquele lado, o que que tem? Cara, sabe aquela sensação de você ver, tipo, o Godzilla se aproximando? Era uma porra de uma nuvem de tempestade, porque na cidade você não vê a tempestade vindo na sua direção, cara. Ela simplesmente começa. Quando vê, ela tá na tua cabeça, né? É, sim, você não vê o negócio se aproximando, tipo, tocando música em latim, chegando perto, assim, com um carro relâmpago. Eu falei, meu Deus do céu, tio, que porra é aquela, tio? Tá vindo a tempestade, rapaz, a gente vai pro meio dela. Não, caralho. Eu vou morrer, caralho. Eu vou morrer, Deus. Meu primo começou a chorar desesperado. Isso porque ele já era um moleque grande, já tinha uns 10 anos, 12 anos, cara. Mas começou a chorar desesperado. Não, pô, não quero ir. Aí pegamos, não, sobe aí, moleque. Vamos entrar aí, fomos. A gente começou a atravessar uns canavial. E deve ter caído um porra de um relâmpago nele. Porque começou a pegar fogo o canavial. Nossa! Caralho. Então já era tempestade, mais um incêndio no canavial. Tipo, cara, é o meu filho. Daqui a pouco tu vai dizer que tu encontrou o Marlon Brando também lá e tava um apocalipse sinal. Né? Horror. Barbaridade, cara. Mano, cara, você fala isso. Meu, eu fiquei assustado pra caralho, cara. Tipo, não aproveitei nada da porra da viagem, cara. Só ficar pensando que eu ia morrer no meio daquela porra daquela chuva, cara. Bah, cara, mas tipo, pegar temporal assim, meio de viagem é fodido, cara. Aqueles que tu tu não consegue enxergar mais nem os carros na tua frente, tu tem que parar no acostamento, uhum. e tu não sabe cadê o acostamento. Quando não tem acostamento, esse é o problema. Quando não tem acostamento, cara, tinha só um monte de cana-de-açúcar ao redor da estrada pegando fogo, cara. A gente tava atravessando o inferno. A fumaça. É um dos círculos do inferno. Caralho. É molhado e tá pegando fogo, que só pode ser o inferno. Porra. Ainda o ciclo de cana do inferno, fogo, cara. Mas é canavial pegando fogo ainda. Meu Deus, deve ter um... Deve ser um cheiro de melado, de cachaça... Queimada. Nossa. O cheiro era massa. O cheiro era gostoso. Tem dois estágios depois da colheita. Logo depois da colheita, uns 7 dias, assim, que fica aquele cheiro gostoso de açúcar. Depois, cara, é o cheiro de bagaço de cana fermentando, que é um nojo. Aqui perto tem um canavial. Uma vez fui transferir um paciente, cara. Eu quase vomitei no paciente, cara. Entrou aquele cheiro de. Foi transferir o paciente pro canavial, cara. Não, no meio do caminho da outra cidade, né, cara? vamos deixar ele no canavial ali mesmo. No canavial. É que nem o Logan pedindo pro Caliban, dissolve o corpo. É, dissolve o corpo. Logo aquele canavial lá. Nossa, cara, é nojento o cheiro de cana azeda. Ah, caralho. Mas logo depois da colheita é massa mesmo. Oh, o Vini informou que a internet dele morreu, cara. Ele tava suspeitando que ia morrer mesmo. Puta que merda. Cara, eu não lembro se eu contei em podcast essa, que a vez que eu e a Kitty a gente foi pra praia, a gente foi pra Santa Catarina, e a gente ia fazer um bate-volta, cara. A gente ia no sábado e voltar no domingo mesmo, assim. E a gente disse, vamos de madrugadinha aqui, quando tiver de manhã cedo a gente tá chegando lá e tal. E aí me furou o pneu, né, cara? Furou o pneu do carro. Eu disse, pá, beleza, deixa eu pegar aqui e vou... Deixa que eu troco aqui, deixa comigo. Só que pro pai. Soltei os parafusos do bagulho e quem disse que saiu o pneu do negócio? Nossa, cara. E não saía, eu chutava aquela merda. Crosta de sujeira. Ô, filha da puta, tá ligado? Carro chinês do inferno. Jack Motors? Não, era aqueles Cherry, tá ligado? Ela tem a Cherry. Ainda tem essa bomba, é aqueles Cherry, né? Os carros chinês do inferno, eu não acredito que eu vou perder pra esses China, filha da puta, né? Putaço. E aí, cara, não teve jeito, né? Tipo, não consegui, pá, tem que chamar o seguro, né? Aí chegou o... Ô, cara. Fala. Não, chegou o guincho. Não, fala. Né, chegou o guincho lá, o cara olhou lá assim. Ah, foi o pneu? Foi só o pneu que. É, foi só o pneu. Aí ele tentou puxar, não conseguiu. O tiozinho foi pra baixo do carro, assim, e ele deu uma voadora com os dois pés, tipo, no chão, assim, sabe? Atrás. Caralho! Do pneu. E o pneu não se mexeu, tá ligado? Tipo, nossa, tá preso mesmo. Vou ter que levar vocês no borracheiro. Aí, porra, foi, guinchou. Teve que levar a gente até o borracheiro mais próximo e tal. Chegou lá, velho, o borracheiro tirou o pneu, ele teve que usar um toco gigante, assim, tá ligado? E bateu com toda a força atrás do pneu, o pneu soltado próximo. Puta. Caralho, cara, só tá o Evandro e o borracheiro, tipo o pneu fase Boom Street Fighter. É, fase Boom Street Fighter. Como é que era uma marca desse pneu, o pneu Nir? Tem que ser dica pra tirar ele? Então, cara, mas o pior de tudo, assim, o resumo, né, cara, foi que a gente saiu de lá e a gente pegou, velho, não sei quantas horas de engarrafamento, tipo, a hora que a gente tinha saído a gente não ia ter pegado o engarrafamento, mas por causa do tempo que a gente perdeu com o pneu furado, a gente pegou e eles ainda não tinham terminado a ponte que tem lá em Santa Catarina que eles fizeram pra tentar resolver a porra do engarrafamento, então, tipo, aí passou por tudo isso com a porra do pneu e ainda teve que pegar o engarrafamento, cara. Mas, ô, cara, tu falou esse negócio de pneu, eu tentei falar antes, mas tu não tinha terminado, desculpa. Não. Meu, eu não posso deixar de falar outra mocosada de viagem, cara. cara, tu sabe o que é um pneu desprender do carro enquanto tu tá dentro e tu vê o pneu passando pelo lado? Caralho! Sim, não, não seja do meu carro. Fórmula 1 isso, cara. Velho, não, escuta só. Um camarada meu, que ele até é colaborador do estúdio, é o Marco, o pai dele tinha um Fuca vermelho, cara. E a gente tava fazendo publicidade e propaganda. A gente estudou junto, né? E aí ele tava levando a namorada dele na época, e a gente tava indo mais duas gurias e eu. A gente tava indo pra casa do irmão mais velho dele na praia. E ele pediu o carro do pai dele emprestado, que era uma porra de um Fuca, velho. Tá certo que o pai dele melhorou de carro depois, mas o velho era daqueles de gostar de carro antigo. Uhum. Fomos nós cinco no Fuca, tá? Tava indo pra Cidreira. E não, agora escuta, calma. No meio lá daquela... Da pista indo lá pra praia em Cidreira, a gente deu uma parada, porque as gurias estavam querendo comprar um negócio lá na beira de estrada, tudo. Entramos de novo, o carro começou a embalar... De repente, ele arriou pro lado, cara, e a gente viu o pneu traseiro do meu lado, cara, andando em linha reta, cara. Ele parou o carro, meu, sem mentira, velho, a parada ali onde encaixa a roda tava encostando no asfalto, cara. Caralho. E aí a gente precisou correr atrás, velho, no meio do nada, cara, a gente foi correr atrás do pneu, que entrou no meio do pátio de uma casinha, cara. A tia tava no pátio lá da casa, ela ficou apavorada vendo aqueles dois caras entrando correndo atrás do pneu. Cadê o... Senhora, não viu o pneu entrando aqui, senhora? Ela olhou assim, como? Eu falei, ué, mano, não entrou nenhum pneu rolando aqui. Não, não vi. Aí a gente achou, a parada tava perto da cerca lá que dividia a casa dela. Meu, não, claro, a gente não parou e o pneu continuou andando. O pneu foi indo em linha reta, aí ele foi pendendo pra pista oposta e ele saiu do acostamento, tá ligado? Aí ele parou o carro, né, antes que desse qualquer merda. Tentou jogar o carro pro lado do pneu pra se encaixar em movimento, né? Cara, foi o Evandro falar nessa, eu ia contar essa depois, mas bem na hora, então. Uma vez eu tava andando, assim, cara, passou um carro, acho que era um Chevetão, assim, era muito antigo, assim, eu sei que tava eu e o pai voltando de um jogo do Grêmio, eu acho. E cara, o carro, ele deu uma de DeLorean, assim, sabe? As quatro rodas deles viraram pro lado, assim. Tá de sacanagem. Não, eu achei que ele ia sair voando estilo de DeLorean, assim, mas ele só arrastou no chão mesmo. Mas as caras arriou pro lado, assim, as quatro rodas, assim, velho. Tipo, elas simplesmente viraram pro lado, assim. Agora começa a tocar a música do De Volta pro Futuro e o carro voa, velho. Ué, pra onde nós vamos, eu preciso de rota. Cara, uma vez eu vi um carro na minha frente que ele tava igual essa letra Z, assim, ó. O corpo do carro tava de lado, mas as quatro rodas estavam retas, mas o carro andava de lado, assim, saca? É bem isso mesmo. Às vezes a gente tá aqui em Porto Alegre, tem a Avenida Sertório, cara, e tem tráfego de carro que vai pra Cachoeirinha, pra Alvorada. Sim. E de vez em quando pega uns carango velho, assim, na tua frente, cara, que sem mentira, a roda fica balançando, cara, e o carro não. Uhum. Aí tu te pergunta, porra, mas tá todo o peso do carro na roda. Como é que a roda mexe e o carro não, cara? E ela fica... Bamba pros lados. Eu só imagino que é tipo a que tu viu, né? Pô, a galera falou, eu lembrei do, tipo... Tu disse do cara chegado em carro velho, tinha um tio de um amigo meu que ele só tinha Fuca, né? Só tinha Fuca. E ele usava até o bagulho se deteriorar todo, né? E aí teve uma vez que ele ia viajar com os Fuca, tudo fodido, né, cara? E aí uma vez o... Muito desapego à vida, cara. Cara, uma vez o pai do meu colega tava no carro de trás, começou a dar sinal pra ele, porque tava saindo faísca embaixo do Fuca dele. E eles foram... De leve. E eles foram ver... De leve. E eles foram ver o que tava dando faísca. O banco do carona, que tava a mulher dele, tinha afundado e tava arrastando no asfalto, tá ligado? Puta que o pariu! Queria tacar fogo na mulher. Manja, tipo, indo pra praia, a mulher carregada de coisa, segurando, né, cara? A mulher some. A mulher some. Flintstones, né, cara? É, cara. O Vini voltou? Voltei. Oi, Vini. Só queria falar uma coisa. Esse uninho torto, cara. Minha vontade era chegar do lado dele e dizer assim: moço, procura um médico, seu carro tá com escoliose. Vini, é, só médico com certa escoliose mesmo, né, ô filho da puta? Desculpa. Tudo bem, de profissão menosprezada eu tô de boa. Desculpa, Vini. Eu me culpo ainda quando o Vini falou pra mim que ele é fisioterapeuta. Eu fiquei olhando com o cara pra ele que é hã? Não, o mais foda foi uma vez, tipo, vai, eu vou contar essa história porque ela é muito triste. Eu jogava RPG com uma galera, e cada um, eles pegaram cada um e transformaram, né? Fizeram a versão clássica do cara, né? Daí, tipo, tinha o cara lá, que ele era DJ, advogado, ele é o cara todo eloquente e tal, ele era o bardo do grupo. Aí tinha o outro que era todo irritadinho e tal, ele era o bárbaro, o maluco introspectivo que só mexia com o computador, que era o mago. Aí tinha a mina, que era dentista e tal, daí ela era a clériga. Eles olharam pra mim e disseram: tá, mas tu vai ser o quê? Você é o mestre, vou foder todo mundo. Aí eu olhei pra eles: eu não vou ser nada, eu tenho que jogar com vocês mais, seus filhos da puta. Ai, ai. Todo mundo que olha pra mim acha que eu trabalho com TI, cara, eu tô de boa. Mas voltando ao que eu tava falando, até o meu modem decidir ser mais filha da puta do que eu. Meu modem da marca Harakiri resolveu se matar durante a transmissão. É, foi mais ou menos o que aconteceu. E eu tava falando que, tipo, quando eu vou pro interior, que eu vou viajar, eu vou pra outra cidade, normalmente rola aquela vibe meio, tipo, busão trash pro interior, né? Vai de tudo um pouco. Mas o que meio container. Meio container. Só que o que mais me incomodou durante todo esse tempo, tipo, não é, tipo, sei lá, o velho fedido, criança chorando, então. É gente sendo gente, tá ligado? É tipo, aquela mulher que ela chega a 30 minutos da cidade, ela pega o telefone e fala assim: alô! Tô chegando, viu? Daqui um pouco eu tô chegando, viu? Chegou na rodoviária, vou te ligar, tá? Não tem problema. O Neide, vem pegar a Neide. Cara, assim, ó, a senhora sabe que o seu telefone, ele funciona assim, através de ondas de rádio, que transmitem o som. Só não consegue falar tão alto assim, sabe? O som vai chegar lá no outro lado. Gritar não vai fazer o som chegar mais rápido. Mas aquele pessoal, às vezes, passa pela gente assim, falando com o celular meio de lado na boca, assim, não sei se vocês já viram, cara. Cara, eu acho tipo muito rádio. Isso, por quê, tipo... cara? Por quê? Vontade de enfiar essa lá na cara. Eu tava vendo dia desses um programa de humor, eu não me lembro qual é que é, que o cara tava mandando mensagem de áudio pelo WhatsApp, e o cara assim, porra, agora tu virou putinha da Nextel, por acaso? Tá bicheiro, por acaso? Pode mandar mensagem de voz, porra. É mesmo, cara? Vai, eu não entendo, cara, a galera que fica mandando mensagem de voz pelo WhatsApp, eu acho um saco, cara. Eu tenho que dizer, cara, um cara que eu gosto muito, e eu tava falando com ele hoje, e ele vive mandando mensagem de voz, cara, é o Segui, velho. Segui vive mandando mensagem de voz, velho. Uau, velho, desculpa aí, eu tava no trem e tal, falando bagulho, daí eu, cara, não tem como dizer pra ele que eu... Que eu acho tosco mandar mensagem. Pô, ou ele vai editar essa merda, ou ele vai ouvir, então foda-se. O Vini manda mensagem. O Vini podia mandar uma mensagem sem som, cara. Era tipo só um barulho de chuva e trem, tá ligado? Era dois minutos de chuva e trem. Um bagulho melancólico pra caralho, né? Começa a tocar a musiquinha da. Dirigida do por Lars von Trier. Mas eu, cara, eu acho engraçado as pessoas falando de lado do celular. Parece que eles estão com aqueles N-Cage, lembra? Manda a porra da mensagem rápida, tá ligado? Tipo, no máximo 15, 20 segundos. Não fica 3 horas falando ali, cara. Sabe? Porra. E daí rola direto esse tipo de coisa, tipo, quando eu vou viajar de ônibus. Ou é, tipo, é gente que decide conversar e falar alto. Porque as pessoas, elas não sabem respeitar o espaço alheio. Então, tipo assim, o cara que ele tá na tua frente, foda-se o que tu acha. Ele vai começar a falar muito alto e a pessoa que tá do lado dele vai começar a falar alto junto com ele também. Então, eu quando eu entro dentro do ônibus, eu tento ser como um ninja. Eu tento não ser percebido de maneira nenhuma. Eu tento não interagir com ninguém de forma nenhuma. Teve uma vez que uma senhorinha sentou do meu lado e me ofereceu uma bala, eu não olhei pra ela. Caralho. Olha que se tu for eficiente, tu pode fazer o que eu falei na primeira história. Não, eu posso dar uma de João sem braço e fazer que nem o maluco falou pro pai do Kodoka, né? Tipo, cara, eu não chocolate. Eu não consigo interagir com pessoas invadindo meu espaço físico. Então, tipo assim, a pessoa sentada ao meu lado no ônibus já é um bagulho que me incomoda. Entende? O Vini tem que comprar dois lugares, tá ligado? Quando ele vai viajar. Eu sento no ônibus, eu já baixo aquele bracinho, tá ligado? Porque eu odeio gente me encostando, cara. Cara, eu odeio gente me encostando, velho, no ônibus, velho. Uma vez eu sentei do lado de uma senhora que ela devia pesar uns 3 godocas, assim, em termos de peso. E ela mal e mal ela... agora. Tadinho, ele tava falando, gente, tô magra, emagreci 10 quilos. Desculpa, Godó. Porra. Cara, a mulher era chicante, velho. Quando ela sentou no banco, eu dei um pulinho, tá ligado? Só que o foda é que ela era tão grande que eu não conseguia abrir minhas pernas, tá ligado? Ela abria a perna dela pra barriga ficar. Aí eu. Caralho, eu tô no ônibus com essa mulher e eu peguei o pinga-pinga, cara. Eu ia ficar uma hora a mais dentro do ônibus, velho, sem conseguir abrir minhas pernas. E a mulher ainda queria conversar comigo. Eu quase olhei pra ela e disse assim, pá, só para de existir, por favor. Por favor, se materializa daqui. Eu não sou uma pessoa ruim. Eu lixo do outro lado do ônibus, eu vejo se ela sair correndo. Então assim, eu queria ter uma caganeira pra passar o resto da viagem dentro do banheiro. Não, cara, pior, eu acho que se eu tivesse uma caganeira, eu ia me cagar ali e ia ser pior. Eu ia passar o resto da viagem cagado, fedendo e preso entre a janela e uma gorda, sabe? Tipo, cara, eu tenho... Pelo menos a janela abria, Vivi? Não abria. Era aquele ar-condicionex, tá ligado? Uhum. Travadaço ali nos 22 graus ali, que é tipo, é pro nego ficar com frio dentro do ônibus. Tu olha lá pra fora, tipo, os caras correndo sem camisa na rua, fazendo aqueles 28 graus lá que o nego morre, frita ovo no asfalto. Aí dentro do ônibus tá frio. Aí o que acontece? Eu sou aquele macho. Cheiro de CC gelado circulando. Exatamente. Nossa, cara. Puta que eu sou magro. Eu não vou ficar suando, porque, né, não tem tecido adiposo aqui. Agora, os 35 filha da puta que são gordos, que nem um terneiro, e ficam dentro do ônibus junto comigo, cara. Velho do céu, cara. E aí, eu odeio ônibus com a janela travada, cara. Eu odeio ar-condicionado, velho. Eu prefiro passar calor, mas tem um vento na minha cara que tá dizendo assim, ó, tá vendo isso aqui, ó? Isso aqui é a vida, ó. E ele fica batendo na tua cara. É, ar puro. Cara, agora ar-condicionado não dá. Aí fica cozinhando aquele cheiro, tá ligado? Aí o ônibus para, daí escuta um São Marcos, 10 minutos. Pelo amor de Deus, cara, eu só quero sair daquilo lá, tá ligado? Eu fico, sei lá, eu fico até 5 minutos ali fora, mas eu só quero sair daqui. Por favor, pelo amor de Deus. É muito, cara. Depois dessa, o casal transando foi até... Não, né? De leves, né? Quando o HDR tava contando a história dele, eu pensei assim, caralho, cara, não avisaram pro HDR que não era essa história legal, meu. Essa história é triste. É o cara na merda, tá ligado? Tipo, é o maluco comendo Cheetos e esfregando os dedos na tua cara, assim, sabe? Cara, aquelas crianças da porra que come Cheetos em ônibus, cara. Por que eles vêm com essas porra? Não, eu já falei Cheetos isso, bola. Cara. Eu já falei isso. Cheetos a bola. Culpa não é da criança. A culpa é do pai e da mãe que deixa comprar, cara. Ou que dá essa porra pra criança, cara. Tá o bagulho lá que cada mordida que dá no negócio perde um cromossomo, tá ligado? E a criança lá comendo aquela ou merda. Ganha. Cara, eu ganho dois extra. Como é que deixa fazer um negócio desse, meu? Como é que deixa, meu? Sei lá, dá um Dramin pra criança, ela deixa dormir 5 horas, sei lá, sabe? Tem uma coisa pior do que não ter ar-condicionado, do que ter, como é que se diz, ter um buraco negro no teu lado ali que vai ocupando espaço enquanto tu vai ficando exprimido. Tem coisa pior. Não, e é pior tu sair com a janela. Exato. É você sair com alguém. Isso porque é você sair com alguém que é então a sua namorada na época. E ela resolve ir no banheiro. E antes de viajar, ela come um negócio na rodoviária. E aí durante a viagem resolve passar mal. E aí ela vomita. Mas não vomita em você. Não, ela não vomita em você. Calma. No corredor. Calma, não terminei ainda. Ela vomita no banheiro, na pia, ao invés de ter vomitado no vaso. E aquela pia não desce tudo. Caralho. E calma. Naquela pia terminou. Só desce líquido, tá ligado? Exato. Calma, e não veio só líquido. Naquela pia e só aí, desce lágrimas. Ela deixa. Calma, ela deixa cair um brinco. Ai, ela fica te enchendo. Não, calma, eu não vou ter. Não acabou ainda. Ela fica enchendo a tua viagem inteira pra você ir lá e pegar o brinco, ao invés dela pegar. E você fica tão irritado que você diz: tá bom, eu vou lá. Enfia a mão no vômito, pega o brinco. E aí você lava o brinco. Lava a mão, não sai o cheiro. Aí você chega e entrega aquele fedorento pra ela e diz: agora me dá a pasta de dente. É pra escovar os dentes? Não. É pra esfregar na mão. Eu vou parecer um mímico com luva branca. É pra tirar esse cheiro. Poxa. Isso aconteceu em 1997, quando eu tinha ido num evento chamado. Não, cara. Certo? E o cheiro só saiu semana passada. Uma guria que eu tava namorando na época, cara. Caralho, mas tu tava namorando um abutre, cara. O que ela comeu, velho? Um prensado, cara. Um prensado. Prensado de rodoviária, cara. Você puxa o brinco e aí tá aquele pedaço de presunto, cara. De presunto, cara. Que foi mastigado, processado pelo suco biótico. E tá ali, ou dando oi pra você. É isso. Caralho. Puta merda. A gente já viu cara, o que se relaciona. Não dava só pra você certo, meter, né? Não dava só pra você meter um brinco é seu, o vômito é seu, a orelha é sua, o problema é seu. Mete a mão lá e não me enche o saco. O prensado era seu. Eu não preciso dizer que depois disso não durou muito. Cara, é aquele esquema tipo Jerry Seinfeld, sabe? O cara não consegue mais beijar a mina mais, tá ligado? Não consegue mais olhar pra mina do mesmo jeito, tá ligado? Mas eu ia te dizer, cara, se tu não tivesse terminado com ela, provavelmente alguém naquele ônibus ia fazer vocês terminarem, cara. Que porra! Se eu tivesse ali, eu ia assim, mal, Daniel, não dá, meu. Ou ela... Ou entra pro outro ramo de relacionamento escatológico, né? Eu ia chegar pra ti, se eu tivesse do busão, eu ia alguém, chegar pra ti, ó, ou ela ou nós, cara, sabe? Não dá. Cara, alguém que ouve esse podcast deve ter ficado excitado ouvindo isso. Público, sim, com certeza. A internet ultimamente tá me provando. A gente sabe até quem. A internet. É, beijo, Anubis. É, a internet anda me provando que as coisas são surpreendentes, cara. Inclusive, eu tenho um fã. Verdade. Olha deixa aí. Deixa eu pedir pro Flamer, que ainda não falou nenhuma história dele. A viagem merda, porra. O HDR. Tem pau de arara nessa merda desse Nordeste aí. Conta uma de pau de arara aí. Então, mano. Calma, caralho. O HDR uma vez falou aí agora que foi pra São Paulo. Foi quantas horas, o HDR? 18 horas, não foi? A gente passou 48 horas pra Brasília, brother. Caralho. O pior pinga-pinga da história, brother. Todas as cidades paravam. E o ônibus quebrava direto, velho. Foi a pior viagem da minha vida. Caralho, transportadora Lúcia pelo país, né, cara? Ah, velho. Vamos levar Pitur pra vender no Congresso Estudantil. Vamos levar Pitur pra vender no Congresso. Yeah! A gente bebeu metade no caminho. Sim, verdade. E a outra metade abasteceu o ônibus. É por isso que foram 48 horas. Então, eles mijaram no tanque também. Conhecido meu, quando tinha caído as barreiras lá em Santa Catarina, lá ele tava indo pra, acho que pra guarda do Embaú, o ônibus parou lá, porque tinha as barreiras, ele pegou uma garrafa de cachaça, saiu bebendo e foi a pé, tá ligado? Ah, eu vou, não vou ficar esperando aqui. Pegou a garrafa de cachaça e foi. O melhor que a volta foi no mesmo ônibus. Vixe, caralho. Caralho, velho. Ah, que vibe. Isso inclui um ônibus cheio e o ônibus cheio de gente que tava usando banheiro. Então, 2 dias, cara. 2 dias. Aquele banheiro não era vivo, cara. Nossa. Não era vivo. Foi aquele banheiro tinha oitavo... toda a nossa de DNA de viagem inteira, né, cara? Foi criado. Dá pra criar um superceiro ali, ou coisa pior. Pá. Você sabe qual que é o 10º círculo do inferno, né? É uma rodoviária gigante. O 10º círculo do inferno, cara. Uma rodoviária gigante onde tem tudo, cara. E todo mundo paga todos os pecados dentro de um ônibus. Um ônibus... Ah. Cara, quem é que caga em ônibus, em banheiro de ônibus, cara? Por quê, velho? Por que que as pessoas fazem isso, meu? Eu não entendo, meu. Sério, na boa. Pede pro cara parar o ônibus. Alguém que comeu o mesmo prensadão que é namorado não, do HDR. Exatamente. Aí você vai com vontade de cagar, o ônibus não vai parar, você precisa cagar, senão você vai cagar nas calças. É por isso que, cara. Hoje em dia as pessoas dizem que eu sou estranho. Ah, eu vi ter estranho, é bizarro. Cara, eu me preparo pra uma viagem, tá ligado? Eu não vou comer uma buchada e uma feijoada antes de entrar no ônibus, caralho. Você já cagou em ônibus? Nunca caguei. Você já sentou numa privada de ônibus? Nunca sentei numa privada de ônibus, cara. Então você não sabe o que é pagar o pecado que você vai cometer. Na hora que você senta, você já sente o hálito de Satã no seu cu, cara. Porque privada de ônibus, eu acho que ela tá ligada, tem um furinho ali do escapamento. Que baixo na privada. É verdade, então, você é pra derrubar a merda pra ficar mais fácil de compactar no container. Você já vem aquele bafo quente na sua bunda, cara. É desesperador. Aí aquela luz vermelha de zona, abafado, pinto, sentado numa lata quente. Você pensa, daqui a pouco vai vir o Satã pra jogar azeite, cara, porque eu já tô fritando aqui. Você nunca mora aqueles, cara, tipo, banheiro. Uma vez eu fui, o banheiro era de um trem e era só um buraco, tá ligado? Nossa. Direto pro trilho, assim, era um buraco. Que isso é banheiro medieval, caralho? Cara, na Índia? Era um trem antigo que tinha em Rio Pardo ali, tá ligado? Interior aqui do Rio Grande do Sul e tal. E, cara, daí a gente pegou esse trem. É o único estado que ainda as pessoas usam trem pra ir pra um lado pro outro, né? Aí eu fui pegar o trem, fui no banheiro do trem, era um buraco direto pro trilho, assim. Caralho. Por isso que Rio Pardo, meu pé. Eu não usei, cara. Eu não usei. Não, o pior não é cagar no ônibus. O pior é você se limpar, segurar o papel, olhar em volta e perceber que não tem lixo em lugar nenhum. Aí você tem que jogar na privada. Aí você levanta, tá aquela obra de arte expressionista com véu de noiva em cima. E você tá procurando cordinha, botão, acionamento por palma, milagre, e você não acha porcaria nenhuma. E a porcaria da descarga é um botãozinho mequetrefe do lado da privada que seu pé não entra direito. Aí você pensa, eu deixo esse trabalho pra outra pessoa, ou eu tento enfiar meu pé ali e ele vai sair sujo? Ou você pensa, vou enfiar o meu dedo ali. É no chão o botão? Que tristeza, ai, ai. Cara. Ah, velho, depois que eu botei a mão na bacia lá com o ônibus, cara, com vômito, tá de boa, cara. Nossa, tem horror a vômito, cara. Eu tinha perdido a namorada na hora. Tá, cara. Olha, outra coisa. A menos que fosse esse dinheiro, tá ligado? Se não fosse dinheiro, não tinha metido a mão. Teu brinco foi herança, ele era caro. Se for bijuteria, foi. Esse recado vai pra você, mulher, que possa eventualmente escutar esse podcast. Não use brinco de pressão se você vai vomitar, ok? Se o brinco é de pressão, tira a porra do brinco. Outra, você tá vomitando ou convulsionando, certo? Você tá batendo cabeça com o headbanger? É a porra do brinco? Caralho. Tá lá rolando aquele Slayer lá e a minha... A HDR, esse namoro tá durou muito, não, né? O quê? Esse namoro durou muito, cara? Não. Pode ter sido ela vomitou, cara... ela achou que tinha mais, começou a dar uns tapas na nuca, tipo vidro de ketchup, sabe, pra ver se descia o resto. Deixa eu pedir uma coisa, só um pouquinho. Segui, por gentileza, cara, tu só põe um não, cara, ali, se, ou qualquer outra intervenção, certo? No nome do evento, tá? Tu pode até deixar o ano, mas põe no nome do evento. Põe Anime Caxias. Anime Caxias. Grande Anime Caxias. Cara, eu tava ouvindo o relato do Godoka e eu quase me mijei rindo. E eu me lembrei de um fato que aconteceu numa viagem de colégio, cara. Que foi tipo aquela vibe meio... Ô motorista, pode correr, a quinta série não tem medo de morrer, sabe? Tipo essa vibe assim, galera empolgada no busão. Cara, a gente meteu 12 negros dentro de um banheiro de ônibus, velho. E fecharam a porta, fecharam a porta. Daí o que que o filho da puta que tava do lado de fora fez? Trancou. Sim, e aí só que sempre acontece em viagens escolar, não, que o cara vai... Calma, a melhor parte era, começou um pânico generalizado lá dentro, porque tinha nego sentado no chão, tinha nego empilhado na janela do negócio. E aí eu digo pra vocês, quem era o filho da puta trancando a porta do lado de fora? Você. É, amigos, aquele abraço. Cara, pra que fazer isso, velho? Pra que, meu? 12 negros, tem mais é que se fuder mesmo, velho. E ainda fiquei torcendo. Tomara que alguém se cague ou vomite dentro desta merda. Que todos lá dentro mereciam, cara. Absolutamente todos, velho. Depois não entende porque do... A todos os queridos alunos e Vinícius. Depois não entende, né? Esse negócio de musiquinha, eu puxei a bandejinha assim e comecei a bater cantando baixinho, né? Se essa porra não virar, olê, olê. Só que eu comecei a cantar isso no avião indo pro Rio Grande do Sul ano passado. Caralho! Tava com a Thay? Tava com a Thay. Uma vez, cara, ela deve ter feito uma cara bem legal na hora que fez isso. Ela riu. Eu lembro de ter... Uma vez eu voltei da praia, eu voltei com o tio do Fuca lá, tá ligado? O tio do meu amigo. E, rapaz, eu achei que eu ia morrer aquele dia, velho. O maluco corria, velho. Corria. E, cara, essa porra aqui é 040, que é a estrada que todo mundo pega pra ir pras praias aqui de baixo. Essas praias horríveis. Sim. Era lotado de carro, né, cara? Engarrafamento... monstro, e ele não se mijava pro engarrafamento, tá ligado? Ele entrava no acostamento e depois voltava e aí saía pra contramão e daqui a pouco ele... Caralho, eu disse assim, mano, eu vou dormir aqui porque senão eu não quero ver eu morrendo, tá ligado? Velho, que horrível, cara. Eu digo, eu tô meio cansado, vou tirar um cochilo aqui. Ele, não, tudo bem, vai firme. Ele aqui, do lado pro outro. Cara, isso foi quando eu fui com a ex minha pra Ribeirão Preto, que ela tinha que fazer a revisão do carro lá. O carro que a gente tava indo era o carro que ela tinha que fazer revisão. E ela foi... Cara, uma hora ela meteu quase 150. Se for pegar a estrada ainda, uma são pista, uma pista tripla lá, ela meteu 150, sabe? Cara, eu fui ficando com dor de cabeça. Acha que tá na porra da Autobahn, porra? É. Ficando com dor de cabeça. E me lembrei de uma outra história, que eu tava em Belo Horizonte, fui visitar uma tia, a avó minha, aí na ida... Tipo, é um Inception de histórias, né? Tipo, dentro de um perrengue, tu lembrou de outro. Sim. O cara tá que nem o Costinha contando piada. É. Aí, na ida, a gente foi de metrô. Primeira vez que eu andei de metrô, inclusive, achei, nossa, muito interessante, né? Um trem, tá? Legalzinho, bonitinho, tudo, desculpa, tudo bem arrumadinho, né? Desci, chegamos, era a estação de metrô, era perto da casa da minha tia e tal. Na hora de voltar, né, não dava tempo, era mais fácil pegar um ônibus. Mas não, é aqui na esquina de cima, eu vou lá com vocês, eu mostro o ônibus. Entramos no ônibus. O ônibus já era vermelho. Eu já tenho um certo preconceito com vermelho. Tipo, coisas vermelhas correm mais na minha cabeça. Ok. Cara, o motorista do ônibus na hora que... É. O motorista do ônibus, cara, ele acionou o nitro e tentou entrar em velocidade de dobra na hora que a gente tava dentro da porcaria do ônibus. O cara acha que tá dentro de uma Ferrari. Tu olhou pra ele e falou... Cara, é, o cara tava voando baixo e tava eu e meus pais no fundo do ônibus. Uma hora ele passou num desnível, as minhas nádegas saíram do assento. Ajeita, digo, o cara tá carregando melancia, né? Peraí que eu vou dar uma ajeitada aqui no bagulho aqui, só não. É. Cara, puta que pariu. Aquele cara tava pegando mais de 100 por hora num ônibus dentro da cidade. A gente parou dois pontos antes, com o pretexto de, vamos andar um pouquinho pelo centro, que parece que tá legal hoje. Não, é só mentira desse lugar, é que eu morra. Socorro. Porra, velho, eu peguei a estrada assim também, a modo Berserker, não eu, tá? Eu tive ano passado num evento em Volta Redonda, no interior do Rio, cara. E aí eu desci no Rio de Janeiro, né, no aeroporto lá, foi um motorista do evento me pegar nesse aeroporto, me levou até lá. Na volta, ele ia me levar, né, depois do evento, foram dois dias de evento lá, e aí ele ia voltar de Volta Redonda pro Rio de Janeiro. Só que ele chegou tarde, ele chegou depois do horário que a gente tinha combinado, e os caras tinham comprado a passagem de avião, e eu teria que chegar em cima da hora, entendeu? Uhum. Cara, Volta Redonda, eu acho que é pro lado da Serra, né? Não sei. Cara, esse filho da puta, ele correu, cara, como se não houvesse amanhã, cara, descendo a serra, cara, com curva acentuada na beira de um penhasco, velho. Tipo, delícia. A 120 por hora, 100 por hora. E, cara, ele levou a sobrinha dele no banco da frente, cara. Caralho. Sobrinha, eu acho que de 10, 11 anos. Eles ouvindo a porra do jogo do Flamengo. O replay, cara, acho, dos lances. Aí ele ficava assim, ia! Eu nunca me esqueço, cara. Eu entrei na porra do carro. Ele chegou assim pra sobrinha dele. Ia! Perdemos o jogo do Flamengo! E ela... Pois é, tio, não sei o que, aí botou, ficaram ouvindo lá os replays, e depois eles ficaram ouvindo funk, cara, funk, a viagem inteira, cara, caralho, a viagem inteira com aquele carro descendo a serra, cara, só faltava voar, cara, puta, sabe o puta merda que fica no lado da janela? Sim. Sabe o puta merda que tu fica agarrado ali? Aquele sim, treco sim. Que tu segura. Alcinha, puta merda. Acima, né? Da janela. Cara, alcinha, o nome de fábrica é puta merda, é. Velho, relaxa. É. Cara, é sério, cara. Eu acho que os meus dedos se fundiram aquilo, cara. Porque... O cara usou um pé de cabra depois pra tirar as mãos do ele cheguei atrasado. Cheguei faltando, tipo, 10 minutos pra encerrar o check-in, cara. Mas eu cheguei. Cagado, tudo cagado. Inclusive, ele entrou com o motorista, subiu. E todo mundo foi dentro do aeroporto de carro, tudo, ele chegou lá, cara. Aquele vídeo daquele russo. O vídeo do russo que invadiu o aeroporto. Eu agarrei no puta merda, o outro colega agarrou no puta merda, não sobrou mais puta merda, o terceiro enfiou os dedos no papelão do teto e agarrou em algum lugar. Eu tava rasgando o forro do carro, velho. Nossa. Não, e aqueles. Cara, aqueles funk, puta. E a menina de 10 anos cantando tudo, cara. Eu ficava meio assim, isso aqui é um fim do mundo, cara. E que pode isso, cara? Tô no inferno, né, cara? O HDR tava no História do GFN. Tipo, Babi, eu só quero ir até o aeroporto. Beleza, o GFN escreveu a história, tá aí, cara. Que foi o que eu fiz, cara, no puta merda assim, quando a gente tava descendo a Serra do Mar, na velha Brasília do meu pai, que a parte de trás do carro não tinha chão. O banco lá dos passageiros era segurado só pelas laterais do carro. Tu vai pegando ventinho nos pés, né? Enquanto. Vira e mexe, cara, o meu pai falava. Isso tem um nome, ouço esse, isso aí tem um nome, chama-se charrete, viu? Mas aquele dia lá em Porto Alegre, ele viu a charrete, os caras pilchados, ele viu um monte de coisa. Pois é diferente. A charrete tem só dois animais. O carro do meu pai só tinha um, que era o motorista. Mas, o vira e mexe, meu pai falava, ô Junior, vê se os moleques estão aí atrás, vê se eles não caíram. Caralho, tá faltando um, para aí, irmão. Confere. Ele tá agarrado em escapamento. Bota um fio no pescoço de cada um, cara. Né, cara? É, caralho, velho. Aí a gente descendo a Serra do Mar, dando aquelas curvas, a porra da minha porta fede. Não digo o que ela abre, ela fede. E aí eu segurando aquela merda, meu pai tentando fazer a curva e tentando me segurar ao mesmo tempo. E eu caindo por metade do corpo pra fora do carro. Caralho. Parece... Eu acho que eu vi isso em Indiana Jones. Exato. Ou velocidade máxima lá, né? Caralho, velho. Que no Rio sai embaixo do ônibus em movimento. Eu vi sair no Mad Max, cara. Mas o Zwaist falando disso, eu me lembrei de um dia, cara, que eu fui acampar, que teve uma época, que teve, acho que uns 4 ou 5 anos seguidos, eu passava a virada do ano no, acampando do lado de um rio que tem aqui no interior do Rio Grande do Sul, que fica entre Ipê e Antônio Prado. E aí a gente se reuniu num posto que ficava numa estrada, bem... Uma estrada mais pro interior era onde a gurizada ia se encontrar, então a gente se reuniu, tipo, devia ser umas 7 horas da manhã de um sábado, e daí tava todo mundo morto, porque todo mundo tinha saído na sexta-feira, e aí tava todo mundo, sabe, sentado assim na frente do posto de gasolina, tipo, na calçada, ou o que deveria ser a calçada do posto de gasolina, e tinha uma esquina bem na frente do posto. E a gente tá parado olhando pra rua, assim, passa uma Kombi, cara, mas devia ter uns 3 caras dentro da Kombi, eu tava dando uma paulada, cara, naquela Kombi, e daí a Kombi fez a curva muito rápido, velho, e a porta da Kombi caiu, e a Kombi foi embora, só que os caras viram que a porta caiu, pararam a Kombi na sinaleira, e aí desce 2 malucos correndo de dentro da Kombi, pegam a porta... Ah, gurizada, foi mal aí, volta, jogam a porta dentro da Kombi, cara, e vão embora, velho. E aí a gente ficou se olhando assim, cara, esse final de ano vai ser louco, velho. Cara, a minha rua aqui é uma ladeira, né? Não a minha rua, mas a rua do lado assim é uma ladeira, né? Tipo uma ladeira de 45 graus, né, cara? Caralho. Aí a gente tava um colega meu, a gente tava conversando assim na rua, aí a gente vindo assim lá de cima... A perua de um outro camarada nosso. E eu não sei que caralhos que ele tinha na parte de trás da perua que começa a pegar fogo. Quando o cara tá descendo. Tá descendo assim. A gente abalando assim, os braços, dizendo: o Emerson! Emerson! Emerson! E ele achando que a gente tava cumprimentando ele, começou a dar joinha, cara. O treco pegando fogo assim na rua, ele não percebia. Primeiro, nossa, filho da puta, você vai morrer! Cara, ele só parou, tipo, uns 300 metros depois, cara. Depois que o negócio, sei lá, parou, foi para não Deus. Tinha como não ver que tava pegando fogo também, né, porra? Quando atingiu ele, talvez, sei lá. Sentiu que tava muito quente, de repente, o ar-condicionado não tava... não tinha ar-condicionado. Gente, qual que era o ano da perua? Puta, eu não vou saber, cara. Quando foi que o Beast Boys lançaram o primeiro álbum deles, cara? Puta que pariu. Anos 90. Não, o Beach Boys. Ao Beach Boys. Não, porque combis de mais ou menos de 1970 a 85 tinham assim, uma certa tendência a entrar em autocombustão. Porque eles fizeram a merda da mangueira de distribuição passar em cima do motor. Então ela dilatava e começava a pingar combustível no motor quente. Olha que coisa. Tá tranquilo, né? Caralho. É. A engenharia alemã, como é foda. O Fusca motorista flambado. Porra, digita Kombi pegando fogo pra você ver. Você acha? 300 histórias. Vai estar no banner. quem mais quer falar? Pneu rolando, hein, cara. Se vai estar essa porra dessa Kombi, tem que ter um pneu sozinho, assim, rolando. Eu digitei rubber, um pneu assassino, cara. É, rubber. Eu digitei Kombi no Google. A quarta sugestão de pesquisa é: Kombi pega fogo fácil. quer falar mais uma aí? Ah, deixa eu continuar a história desse dia do acampamento aí. Que daí a gurizada pegou e falou assim: não, esse final de ano vai ser louco, né? E daí a gente tava num comboio, cara, em quatro carros. Acho que era quatro. Tinha duas caminhonetes, um Uno e um Gol. Velho, e a gente foi por umas biqueiras, velho. Era descida, era subida, era mato, era barro, era pedra, era o diabo no chão, cara. E aí a gente parou num lugar, deixou a maior parte dos carros numa chácara, e aí desceu todo mundo, nós tava uns 15, todo mundo e uma caminhonete. Então você já pode imaginar o que aconteceu, né? Foi tipo assim, radical extreme. Tinha um dos caras que tava em cima da caminhonete, cara. Ele não tava na parte de trás, onde ficou todo mundo, tipo, meio pau de arara, assim. Ele tava em cima do teto da caminhonete. Normal. E ele normal. Falou assim: caralho. E ele ainda mandou um: vou ficar aqui porque é mais radical. Aí a galera olhou pra falar assim: velho, se esse maluco cair daí, ele vai morrer, velho. Na boa. E a gente começou a descer as trambiqueiras lá e foi dar uma banda pra conhecer o lugar e tal, ver onde dava pra fazer trilha, o diabo a quatro. 15 negros em cima de uma caminhonete, cara. E aí começa a chover. E aí nós tinha descido a trambiqueira e pra subir. Quem é que diz que sobe? Com 15 negros atrás, cara. Cara, a caminhonete não subia, velho. A caminhonete era 4x4, a gente teve que... 15 negros e um achando que a Priscila, a rainha do deserto, em cima do ônibus. Né? Uma coisa. Vestido de prata! De fato. É. No caso, ele era a Priscila, a rainha da chuva, fudendo com o final do ano. Velho, retardo. É, olha o salgadão aí do Flamengo. Sei, comeu muito salgadão. Desculpa a sociedade. E aí, comeu muito, cara, prensado. Tava chovendo pra caralho. Daí a gente, olha como a gente. Nós somos uns caras inteligentes, né? Tudo banda de nerd que ficava jogando joguinho. A gente começou a tacar pedra no bagulho cheio de barro, cara. Só que começou a chover mais forte, começou a encher. Aí o bagulho ficou cheio de pedra e barro. E aí não tinha. Aí não tinha como a caminhonete passar ali. Aí o que os inteligentões fizeram? Ok, tem barro e pedra. Isso é uma boa fundação para o quê? Troncos de árvore. Isso. Sim, porque vamos barro lá. Gelado. Vocês vão fazer uma palafita, uma casa. É, cara. E vou passar a morar lá, né, cara? Porque não tem como voltar. Aí, é o único jeito, né? Porque... Aí rolou a primeira fase trash da subida do morro. Que foi a caminhonete passando em cima do barro com pedras e troncos. E ele passou essa parte, de fato. O problema é que essa subida ela era muito íngreme, e daí a caminhonete chegava lá em cima e não tinha mais força pra subir, e ele tinha que voltar de ré. Puta que pariu, velho. E aí o que nós tivemos que fazer, porque somos todos muito inteligentões, taca ali todos os negros atrás pra fazer peso na caminhonete. Claro, opa. Tá certo. Na chuva, cara. Cara, Deus do céu, eu não sei como é que ninguém morreu aquele dia, velho. Quando eu fui na casa do meu pai a primeira vez, quando ele comprou a casa nova, que a ladeira da minha casa eu achava que era inclinada, a dele é muito pior. E não tinha asfalto ainda. Quando ele comprou lá no terreno. Júnior, sobe no capô do carro pra fazer peso. Viu? Depois estraga os fuca, fica arrastando a parte no chão ali e acha ruim. Fica arrastando o banco do carona e soltando faísca, né, cara? Não sabe por quê, né? É. Ai, HDR, quer falar mais alguma aí antes da gente encerrar? Óbvio que depois a gente vai gravar a segunda parte, né? Porque história é o que não falta, né? Eu acho que quando a minha mulher, né, ela é do Piauí. E aí uma das vezes que a gente foi visitar a família dela, a gente foi pra casa de praia da família. Só que o Piauí é distante em torno de 5 a 6 horas do litoral, dependendo da condição da estrada. Eu nunca tinha viajado, assim, cara, uma distância tão grande pra ir pra um local no Nordeste. Pra começar, quando eu cheguei na rodoviária, eles falavam tão rápido, e eu já fui em outros estados do Nordeste, inclusive, eu já tive esse... Só que eles falavam tão rápido que eu pedia pra ela traduzir pra mim, cara. Eu não conseguia. Pegamos um avião pro México, né? E aí nós pegamos um busão, cara, pra ir até a praia. E nesse período todo de viagem, a gente parou numa repimboca lá, numa lanchonete no meio do nada. E, cara, tinha um ovo de alien na lanchonete. que era um treco chamado bomba, que eles comem no Nordeste. O Flammer deve saber, né? Não. Não é um treco chamado... É uma fritura, que é, parece uma coxinha gigante, uma empada gigante. É um bolovo, cara. É um bolovo no Piauí, cara. Deve ser, cara, porque aquilo tinha formato de ovo. Só que era do tipo, assim, do tamanho do ventilador. Puta merda, eu tô vendo aqui. É muito grande, cara. E ele era em pé, cara. E tinha a ponta meio enrugada. Daí eu pensei assim, cara, eu tô numa rodoviária, no meio do interior. Tem um ovo de alien na lanchonete e os caras servem pedaços disso pra comer, cara. Caralho, é isso aí que o Godoka passou aí, Daniel? Eu não tô, eu tô falando pelo celular aqui, cara. Não tô. Começou a dar flashback no Daniel igual o cachorro lá do Vietnã. Do Vietnã, não, cachorro. Olha a leve comparação entre uma bomba e uma coxinha. Caralho, mano, o bagulho do tamanho de um bolo mesmo, cara. Ô, meu, deve ser bom esse negócio aí, meu. Cara, olha, eu não comi, cara. Todo mundo fala que tem sustância, cara. Que tem presunto, mortadela. Os caras põem assim. Mas, cara, essa da rodoviária era descomunal, cara. E dava medo, cara, porque tu não sabia quanto tempo que aquela porcaria tava ali. Aqui, ó. Sabe? Bomba gigante. Bomba gigante de queijo mortadela serve até 4 pessoas no Piauí. Caralho, velho. Olha aí. E, cara, calma. Alguém comeu esse negócio. Porque as outras 3 horas da viagem. Velho, assim, olha, parecia que eu tava dentro de um vidro de conserva de rabanete, cara. Caralho. Que horror, cara. Nossa, velho. Foi tenso, cara. Aí, cara, o ar-condicionado no talo, cara, porque lá no Piauí tu não tem condição de passar, ficar normalmente sem o ar-condicionado, é muito quente lá, cara. E, meu, nem o ar-condicionado mudava aquela situação, cara. Nossa. Parecia que as partículas de fedor, elas ficavam mais lentas e entravam no teu nariz mais lenta. Cara, é cheiro de merda gelada. É a única coisa. Ela não filtra. Exatamente. Caralho, velho. Ela só garante que todo mundo sinta. É. Agora todo mundo ficou com vontade de comer a bomba. Mano, olha, cara, foto que eu mandei, Meren, não me deixem perto, que se vocês peidarem vai ser tenso. O nome bomba deve explicar alguma coisa, cara. É. Eu não tenho dúvida, viu? O salgado chega a aproximadamente 1 quilo. Caralho. É um bagulho. É muito. Tem uma expressão. É muito ignorante. Aquela, cara, tinha mais de 1 quilo. Não pode. Aquela que eu vi tinha mais de 1 quilo. Não. É muito ignorante esse negócio, cara. Deve ser bom, mas é muita ignorância, cara. A foto que eu mandei, cara, é do tamanho da cabeça da Sabrina Sato, cara. Olha aí. Olha aí que eu falei. Cara, isso me lembra que não é muito inteligente comer comida de rodoviárias. Inclusive, eu queria mandar todo o pessoal da rodoviária de Lages tomar no cu. Eu odeio vocês, eu quero que vocês queimem no inferno. Merda, cara, tá? Os filhos da puta, cara, eu odeio a rodoviária de Lages, cara. Eu odeio a rodoviária de Lages, meu. Ela não tá no podcast. Vini, qual rodoviária que tu odeia? Não, ela não. Eu ouvi os dois programas, cara. Ela não tá nos programas de coisas que irritam, cara. Dá vontade de fazer um programa especial sobre a rodoviária de Lages, cara. Eu odeio aquela merda, cara. Filha da puta que enfia azeitona no pastel de carne, que enfia no cu essa porra. Porra, um cara. Caroço. Gostoso. Um caroço ou sem caroço? Pastel de carne com um pouco de azeitona é bom. Agora, um pastel de azeitona com um pouco de carne, ai, tomar no cu. Pô, cara, dependendo do ano, azeitona é mais cara, velho. Vale a pena. Tomar no cu, cara. Ô, aí, cara, tu morde aquela. Quando tu come um pastel de carne que tem uma azeitona com o caroço, cara, e aí tu morde. É maldade. Não, velho. Não dá. É sacanagem, cara. Não dá. É quebrar o teu colar. Não, o foda é que daí tu morde, porque o cara que te atendeu disse assim, não, esse é um pastel de carne. E os filha da puta ainda cobram, tipo, o olho da cara, né? Tipo, é 7 pila, um pastel, sei lá, menor que minha orelha. Minha orelha não é pequena. Ah, peraí, mano, que negócio é esse, cara? É não, gourmetização do lanche da rodoviária? É sem vergonha. É sem vergonha. Aí tu morde a porcaria do pastel, aí o filho da puta, aí tu vai falar, pá, meu, tu me deu um pastel de azeitona, né? Tipo, poxa, eu quero um de carne, com licença. Ele olha pra ti e fala assim, ah, mas tu já mordeu. Ah! Marco, não! Da próxima vez aí... eu rasgo ele e te entrego ele rasgado no meio, vai adiantar alguma coisa? Daí aí fica aquele silêncio, daí eu olho pro cara e digo assim, se tu não me der um pastel de carne, eu vou cagar no meio dessa porra, dessa lancheria, cara. Daí o cara ficou, meu, o cara regalou o olho, tu assim, não, meu jovem, como assim, deu jovem é o caralho, eu quero a porra do pastel de carne. Se tu não me der a porra de um pastel de carne que eu tô pagando pra comer um pastel de carne, eu vou dar um cagote no meio dessa merda. Aí eu vou ter que chamar o segurança. Pode chamar o Papa, porra. Eu quero a porra do meu pastel, filho da puta. Tomar no cu, meu. Eu tive que brigar com o cara pro cara trocar o meu pastel, velho. Tomar no cu, rodoviário de Lages. Eu te odeio. Tudo bem. Agora eu quero um pastel de carne que tenha passado por uma ressonância. Não, fez o, o teste do toque do câncer, cara, de mama no pastel. Aí o cara pegou o pastel na minha frente. Aí ele abriu a pontinha do pastel, verificou que era um de carne, mas tinha carne nele mesmo. Daí eu olhei pra ele e disse: muito obrigado, senhor. Vai tomar no cu, rodoviário de Lages, filho da puta. O Vini toda vez vem pra cá, o Vini reclama da rodoviária de Porto Alegre do mesmo jeito. Tá, ah, cara, eu vou te dizer o porquê que eu reclamo da rodoviária de Porto Alegre, cara. Tem a porra de um X aí, cara. E Porto Alegre, isso é um nojo. Porque vocês Porto Alegre, eu digo vocês Porto Alegre, se não tu, Evandro. Porque tu diz que mora em Porto Alegre, mas tu mora em Viamão. Eu tô lá no cu. Vocês Porto Alegre são um nojo. Porque vocês comem X prensado e de garfo e faca. Eu tenho nojo, cara, de comer X prensado e garfaca. Eu tenho nojo desse fiscal aí de comida aí que tem que dizer o jeito que o cara vai comer. Vai tomar no cu, cara. Ah, exatamente, cara. Virou sommelier de talher agora? É, sommelier agora. Deixa o cara comer o que quiser, cara. O cheeseburger tu pega com as mãos. Tem que comer, tem que ser... Depois tá lá organizando Anime Caxias, tem food truck no negócio, né? É, vai ter food truck no Anime Caxias. Tem food truck. Food truck, tá lá. É. Comida. Cara, eu fui nessa porra de uma lancheria, não vou citar o nome, mas eu ainda lembro. Uma lancheria na rodoviária de Porto Alegre, cara, eu comi dois xizão monstro, me deu um cagote, cara, que eu quase morri de desidratação, cara. Nunca mais nessa minha vida eu vou comer algo que não seja industrializado. Ia te dar cagote comendo com talher ou não, meu velho? É, não ia fazer diferença. Oh. Ó, deixa eu te dizer uma coisa, você te deu cagote porque tu comeu... com a mão, assim, é porque tu tava com a mão suja, né, porco do caralho. Se tivesse usado talher, ex-namorada também, não precisa vômito, né? Não, aí que tá, eu estava com a minha ex-namorada, ela comeu o bagulho e deu cagote nela também. E aí ela deixou o brinco cair e tu foi pegar. Não, ela não... Caralho, ela não usava brinco de pressão, né, HDR? Porra, eu escolho bem as minhas mulheres, né? Cara escroto pra caralho, né? Esse negócio de prensado, cara, primeiro contato que eu tive com sanduíche prensado, não sabia o que era isso, né? Prensado pra mim era outra coisa. Eu tava morando sozinho, pós-casa, cheguei no trailer, né? Falei assim, ah, quero o X especial e tal. Aí o cara falou assim, beleza, mas você quer prensado? Eu falei, meu senhor, você pode vender isso no trailer, assim, tranquilo? Me vê meia trouxa, só pra eu ver como é que é. Só pra experimentar. O pai de um, colega meu, velho. Mas eu quero o lanche também, tá? O pai do colega meu. Eu vou precisar muito do lanche. Aqueles caras grandão, assim, ignorante pra caramba, tá ligado? Tipo... tá sempre com a cara amarrada. Aí eles estavam num boteco. Tomar no cu, não fala mal desses caras, não. Aí eles estavam num boteco lá, ele tinha pedido um lanche pro meu colega também. Meu colega era pequeno e tal. E aí tinha um cara reclamando que o sanduíche dele, ele tinha pedido prensado e não era prensado. E ele tava enchendo o saco. Ô, moça, vai prensar meu pensar aqui. Ô, tem que prensar o sanduíche. Cara, ele disse que pegou. O cara pegou, botou embaixo do braço, apertou o braço assim, toma. Não, cara, ele só fechou a mão e socou assim a mão em cima do sanduíche pro cara. Pronto, mano, tá prensado, pode ver. Engole essa merda e cala a boca. Tipo, cara, o cara tá pulando. Assim. Aí o cara olhou aquele maluco gigante ali e disse, não vou falar nada aqui, ó. Toma, mano, come que tá prensado. Mas, galera, acho que então vamos ficando por aí. Já deu aí já deu uma hora e pouco aí de podcast. Depois a gente faz uma parte 2 aí, que perrengue de viagem sempre tem. Sim, tem que contar dos meus parentes roubando milho. quem nunca roubou uma horta de um vizinho, né, cara? Na estrada, cara. Fica o suspenso a parte 2, tá ligado? Pra segurar a audiência. Um cachorro fuca que saiu rolando no meio milharal. HDR, quer fazer tua propaganda aí? Ah, cara, ó, Dynamo Studio está fazendo um site novo aí, o próprio ArgCast também vai entrar para uma reestruturação, pelo menos no que refere-se a estar dentro do site, né? A gente só está tendo problemas aí com o servidor, vamos mudar de servidor, então se você escuta o ArgCast, os próximos episódios, por enquanto, vão estar saindo no SoundCloud, certo? E foda-se o feed, por enquanto não tem feed. Pô, cara, eu só não escuto o ArgCast porque não tem o feed, cara. Como a gente resolve esse problema, Daniel? Fia no cu. Foda-se. Fia no cu. Procura dentro do pastel sem azeitona lá. Tá lá. Aí o Vini vai chegar lá no estúdio e vai dar um cagão na tua porta, tá ligado? Não dá nada. Escrevi com merda, isso é pelo feed. É, tá aqui no feed. Nada que uma mangueira não limpe o intestino dele e a fachada. Mas o... Daniel, pega o feed lá pra nós no vômito, Daniel. É, o feed de pressão. Você que usa feed de pressão na orelha? Tá, mas ó, uma última coisa aí, que ouvintes do Super Amiches que estiverem planejando visitar a CCXP Tour, eu tô com uma lista de commissions aberta e também tem a pré-venda do Reverb, o meu sketchbook aí, com sketch interno também. Então, se o pessoal quiser garantir o exemplar antes do evento ou encomendar commission, basta entrar em contato comigo no Facebook ou através do meu site danielhdr.com.br. E é isso. Beleza, valeu por participação aí. Uhum. Sei que tu tem mais histórias aí pra gente fazer uma parte 2 depois. Pô, cara, eu só tô na metade, cara. Tem muito. Então é isso aí, galera. Curta as coisas tudo aí embaixo. Nosso Facebook, nosso Twitter, o YouTube. Põe um prensado ali, pro pessoal curtir o prensado ali. Pega o brinco no vômito. Pega o prensado mesmo. Leve pitu pra vender em Brasília. Pega aí, ô. Façam pressão aí pro Vini ter uma coluna de pastéis das rodoviárias brasileiras. Faça uma coluna. Cara. A gente aí tá assinando um patrocínio aí com a marca Grande Refrigerante, graças ao nosso grande consumidor de Fanta Uva, Vini. Vai ser uma versão especial em homenagem ao Vini, vai ser a Fanta Criúva. Ô, minha família é da Criúva, filho da puta, não zoa lá não, mano. Aí, cara. Você, pessoal, acompanhar o Salgadão. É isso aí, cara, isso aí. Ajuda nosso Patreon lá, né? Patreon dos amigos. Ajuda o nosso Patreon lá, que é a conta do Evandro, passa a conta. Peraí. Ajuda o Patreon pro Super Amiche poder pagar um office oficial, né? Um office quente, não ser um office pirata, pra poder usar as planilhas pra fazer a pauta, como é que é? Não, é que o Vini é muito arcaico, ele vai no bloquinho de nota mesmo. Cara, esses dias eles precisavam que eu fizesse um negócio, velho. Eu fiz num bloco de papel e mandei uma foto pra eles. Parecia aquela inscrição de egípcio, sabe? A gente tinha que chamar um historiador pra descobrir o que tava escrito. Eu mandei o negócio, ó. Olha aí, ó. Ó o bagulho aí, como é que tá. Bagulho cheio de símbolo, cheio de X e triângulo e coisa. Baixamos... Aquelas cartas de adolescente, né? De alfabeto secreto. É. De diário, diáriozinho. Liga do P. É isso aí, galera. Vamos ficando por aí, então. Até semana que vem. Falou. Falou. Abraço. Boa viagem. Hard, I know, when it's time to stand alone and no one understands you.